Cidadania. Um remédio considerado uma verdadeira revolução para a medicina no tratamento de gastrite e úlcera, mas que seu uso prolongado pode provocar anemia e até demência. É o que um recente estudo publicado em uma revista norte-americana apontou sobre o omeprazol. A doutora Virgínia Figueiredo, professora do IPMED e especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, explica essa relação entre o uso contínuo do medicamento e a demência. Ela tem indicações muito precisas para, por exemplo, as úlceras pépticas, os refluxos gastroenterologistas, as gastrites, e elas são drogas do tipo antissecretoras. Então, elas permitem a cicatrização de lesões no estômago. O grande problema é que elas modificam o pH ácido do estômago, transformando o estômago em um local onde não há ácido, que é a fisiologia normal e natural do estômago. A maior parte das indicações, você tem um tempo de uso. E o que é que vem acontecendo? As pessoas, por se sentirem bem com a medicação, elas começam a usar a medicação por longos períodos, 2 anos, 5 anos, 10 anos. E esse estudo, ele mostrou e ele olhou pacientes que já estavam usando essa droga há mais de 10 anos. Não só nesse estudo americano, em outros estudos, e a própria bula da medicação, ela fala que a medicação deve ser utilizada com a indicação médica e ela deve ser utilizada também quando se tem uma indicação, naquele momento, de não ter ácido para que haja uma cicatrização no estômago. Não significa que o sujeito que usou omeprazol 1 mês, 2 meses vai ter demência. A relação com a demência, ela está justamente na falta de absorção de nutrientes que acontecem no estômago a partir do... Lembrando que o Alzheimer é uma das causas e um dos tipos de demência existentes. Você falou que existem mais estudos, né, relacionando o omeprazol aí a esse uso prolongado, né? Tem algum outro tipo de consequência negativa que ele pode causar com esse uso prolongado? Sim, na realidade a própria bula do remédio chama atenção para os efeitos colaterais mais simples, por exemplo, diarreia. Já se conhece também o aparecimento de pólipos no estômago nos pacientes que usam o inibidor de bomba ou o omeprazol por muito tempo. O ideal que a gente precisa deixar como mensagem é que ela é uma droga muito boa, mas que ela tem que ter uma indicação feita por um médico, deve ter uma supervisão médica e, principalmente, ela deve ser utilizada com começo, meio e fim. O estudo avaliou a relação entre o consumo do omeprazol por 2 anos ou mais de doses elevadas, que correspondem a 40 miligramas diárias, e a falta de vitamina B12 no organismo, que pode levar a problemas neurológicos graves, como demência e anemia. Reportagem Lina Rocha.